Deus, que os teus mandamentos sejam guardados por mim, guardados em mim, guardados por mim. Os teus mandamentos. Eu nunca terei outro Deus, eu não quero outro Deus. Só o Senhor é salvação, pra gentios e pra judeus. Conversão pros fariseus, é unção pros filhos teus. Te suplico por minha casa, é bênção pros filhos meus. Nem um ídolo terei, imagem eu não farei. A eles não me prostrarei, só o Senhor que é meu rei. Deus zeloso eu sei que é soberano sobre o tempo. Abençoe as gerações, os que guardam os mandamentos. Eu sempre te clamarei, pois te amo tanto. Em vão eu não declararei o teu nome santo. Eu vou lembrar de guardar, vou lembrar de confiar. Outro como ti não há, nunca houve ou haverá. Guardarei o dia de aguardar o dia do Senhor, descansando em ti e dando a ti somente o louvor. És o meu renovo, é santificado. Todo dia sei que eu te tenho ao meu lado. Eu honrarei meus pais, pois a eles tu me deste, milagres tu faz. Então não lhes falte veste, não lhes falte saúde, alegria, paz e nem vigor. Que possam se orgulhar dos meus caminhos com o Senhor. O meu ódio ou meu rancor cabem a mim controlar. O mandamento é claro e ele diz: não matará. Nem a carne nem a alma, é santo fôlego da vida. Que o perdão seja o meu norte e a raiva dissolvida. E a mulher que tu me deste, devo a ela lealdade, meu amor, fidelidade, é pra sempre de verdade. Adultério, papo sério, sem espaço ao nosso lado. Eu e ela preferida, nossa vida, seu reinado. Confio em ti e sei que tudo está em suas mãos. Quero o que vem de ti, não quero o que é dos meus irmãos. Deles eu não furtarei, nem valores, nem os bens, nem os sonhos que eles têm. Abençoe eles também. Eu sei que de ninguém devo falar e de ninguém devo mentir. Se falso testemunho eu der, estou pecando contra ti. Entendo que devo ser abraço para o meu irmão. Vejo que só serei abraço se eu não aponto a mão. 10. A mulher do meu irmão não cobiçarei, pois ela é do meu irmão e essa é sua lei. Que eu guarde em meu coração todo tempo. Faz de mim alguém que segue os teus mandamentos.